Comandante TAN 38, 15, pista 10, autorizando o leão decolar, vento mareado com 2 nós. No 5, decolada 5-3, controle agora, frequência 1-2-0, desse 8-0. Bom, alfa 8-3, 8-5. Viaja. Alô, boa noite, Altimira 63, 0, posto 0 da Uno, 0, pronto. Altimira 63-0, boa noite, pista Uno 0, autorizado LR decolar, vento variável 3 nós, altímetro 08. Ali decola da 1063-0, cadu. Controle agora, frequência 120, decimal 80. 1208, Samará 63, 0 graus, boa noite. 1973, boa noite. Traço na final, está agora em torno de 7 milhas. Em condições de ingressar, declaro sem parada, agilizando manobras? Agilizando, afirmando. 1973, está autorizado a parar. Obrigado. A linha é 4.0, vento variável 3.9, no altíssimo 0.8, 973. Obrigado, 973. Tráfico avistado, continua passando, aguarde pítulo zero livre. Temos um 737-800 da Golf, ingressou para a decolagem imediata. Vento variável 3 nós, altíssimo 08. Aguarde a autorização do curso. Azul 4298, estabilizado final de 8 milhas, tá valendo? Azul 4298, tráfico avistado, número 2 para o posto, a PSG já tá com o bolso de tocar a pista, não lenta, mas a pista livre. Ah, agora eu feliz, 4298. Somos 1-4, direita via última, Golf. Chamo só 219, agilizando a liberação por gentileza. 219, eu chamo a pistão 0, pouso autorizado, vento vai água 3-9, altíssimo 0-8, pouso autorizado. Pouso 0-8-9-2, autorizado, pouso 0-8-4-2-0. Salvador, muito boa noite, o Azul 2782, final 10 milhas. Boa noite, Azul 2782, tráfego do estado, número 2 para o Pouso, Porto, Índia Serra, Machado Travado. Tivo, Azul 2782, reportará no Índia Serra, com 3 checados. Azul 272, checa o trem de pouso, vento variável 39, altitude 08, pouso autorizado, pista 0. O trem já está baixado e travado, livre pouso na pista 10 para o Azul 2782. azul 272, sono 20 direito, meus anos falando. Não, nada, obrigado. Pode. Salvador, muito boa noite, Gona 09, lembra, pode ficar o próximo. Noite, Gona 096, autorizado aliás, de 4, pistão 10, veto 1, contra o vento variável com 2029, ao título 08, aliás, ainda é 4, autorizado. Estolagem autorizada, Gona 096. 170. 170, tráfego avistado, reporte Índia Serra, Baixar travado. Vento variado 3 nós, altíssimo 08. Salvador, uma boa noite, azul 4235, satisfeito com o seu localizador, disco no zero. 24235, na rua, tráfico avistado, 2 para o corpo, tráfico avistado, 37 para o corpo, torno de 2 linhas para cá, disco no zero. Aguarde, pista livre, vento variável 3 nós, altíssimo 0 no outro. Sente ajuste no 0 no 8, azul 4235. No solo 448 via Foxtrot, libera pista no solo 2 nesse momento. Foxtrot, nesse momento. Pista 10, tempo autorizado, variável com 3 9 vento, altímetro 08, checa o trem. Sete autorizado, pouso pista 10, zero, ajuste 08, azul 4235. Foi agora o 970. O 970, uma boa noite, prossiga. Que contato, foi roubado. estabilizado no tá 1-0. O voo 970, pode tentar novamente, continuando o táxi em frente e sintonize novamente no 219, por gentileza, e mantenha a posição que o táxi de agora as instruções. Pronto, ao que eu vi, fala 9. Para a torre, confirme. Com 24 mil na escuta da torre. Com 24 mil na escuta, destabilizado no final da eletricidade, é 1-0. Vamos continuar a aproximação, tráfego avistado, número 2 para o ponto, tráfego da série 1 BS, tratamento azul, está cruzando a cabeceira no momento, aguarde pista livre. Variável 49, 1018 na altura do momento. Gente, está aguardando a pista livre, 1018, chegou 1-2. O 465, o senhor 47, livrou na Fox Trust, o senhor 219. 219, boa. 246, cheque trem de pouso, vento variável 49, altímetro 08, pouso atualizado, pistola. Localizado pouso, trem passado para lá, olha o seu 08, correto,